Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar. Promover hábitos de vida saudáveis nos jovens. É este o principal objetivo do encontro A Saúde dos Jovens, que o projeto Seixal Saudável promove no próximo dia 29 de novembro. A iniciativa decorre no âmbito dos espaços e contextos de saúde. Em estúdio está hoje Eunice Teixeira, socióloga da Divisão de Desenvolvimento em Saúde do Seixal, a quem começo por perguntar como é que surgem estes encontros. Nós iniciamos este ciclo de debates há cerca de 2 anos atrás, mais precisamente em setembro de 2009. Estes debates surgiram pela necessidade que sentimos de fomentar a discussão entre as instituições parceiras do projeto Seixal Saudável e a própria comunidade sobre temas relacionados com a saúde e o bem-estar das pessoas. Até agora já abordámos vários temas, como a saúde da mulher, a saúde da criança, a saúde do idoso, a prevenção do cancro da mama, sendo que o próximo será sobre a saúde dos jovens. E porquê esse tema? Porque sabemos que os estilos de vida condicionam fortemente a saúde dos jovens e quanto mais precocemente se adotarem comportamentos saudáveis, maiores serão os ganhos em saúde ao longo da vida, mas também pela pertinência de debaterem assuntos que não podem ser descurados, como o consumo de drogas, tabaco e álcool. Consideramos que estes temas devem estar na agenda do dia das escolas e das associações juvenis. Por outro lado, o consumo de álcool tem aumentado neste grupo da população e o último Inquérito Nacional de Saúde revela que existe uma estabilização da prevalência de fumadores entre os homens, por contraste com o aumento nas mulheres e nos jovens, especialmente nas mulheres jovens. Por isso é importante insistirmos na promoção de hábitos de vida saudáveis. E que especialistas é que vão estar neste debate? A abertura e o encerramento do encontro serão feitos pela Sra. Vereadora Corália, da Câmara Municipal de Seixal. Na primeira parte, contamos com a participação do Dr. Saboga Nunes, que é um sociólogo da Escola Nacional de Saúde Pública, que vai falar das representações sociais dos consumos, nomeadamente do consumo do álcool e tabaco, ao longo do tempo. Teremos também a doutora Rosário Vasconcelos, do agora extinto Instituto da Droga e Toxicodependência, que tem uma vasta experiência de trabalho com jovens na área da toxicodependência. E ainda a Associação RADO, com uma comunicação intitulada O que é que eu ganho com isso?, que vai falar dos jovens e do voluntariado. Durante este período será lançado o concurso Imagem em Movimento pela professora Paula Sousa, da Escola Secundária Alfredo Reis Silveira. A segunda parte do encontro será dedicada à música e ao seu impacto nos estilos de vida bem-estar. Vamos ter connosco músicos e especialistas nesta matéria que vão falar sobretudo de três estilos musicais, o hip-hop, o fado e o rock, e consequentemente a sua influência nos comportamentos aditivos, mas também enquanto representantes de determinados movimentos sociais. Quando e onde é que as pessoas podem assistir a esta conferência? O encontro sobre a saúde dos jovens vai ter lugar no dia 29 de novembro, que é terça-feira, da parte da tarde, entre as 14h30 e as 18h, na Loja da Juventude de Mirates, que fica no Mercado do Mirates, no primeiro andar. E é preciso fazer inscrição? Sim, os ouvintes podem inscrever-se através do e-mail seixal.saudável@seixal.pt ou através do site da Câmara Municipal www.cm-seixal.pt ou ainda através do fax com o número 21-227-6701. Esta tarde será com certeza uma tarde bastante aprazível, onde serão abordados assuntos muito sérios, mas de uma maneira muito informal e divertida. Portanto, todos, jovens e menos jovens, são muito bem-vindos. A entrada é livre e nós vamos estar à vossa espera. Até lá. Fica então o convite para participar no Encontro à Saúde dos Jovens, que se realiza a 29 de novembro na Oficina da Juventude de Mirateros. O Seixal Saudável regressa na próxima semana com a temática Igualdade de Género no Seixal. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.